por que que eu cheguei até você. Mas algo me dizia que assim tinha que ser. E daí pra frente, tudo ficou diferente. Tudo mais colorido, tudo mais contente. Eu mais sorridente, não conseguia parar de pensar. Lembrava de você a cada vez que eu ia respirar. E assim, era todo dia. Só imagina minha mente como uma fotografia. Linda, linda, linda. E como é, eu tenho certeza, você nasceu pra ser minha mulher. Você merece mais, muito mais que uma canção. Mas pode ter certeza, essa saiu do coração. O mesmo que acelera sempre quando eu te vejo. De manhã, tarde ou à noite, eu sempre te desejo. Seu cheiro mais suave que a brisa do vento desperta em mim os mais misteriosos sentimentos. Eu adentro em outra dimensão e fico louco pra você. Eu pago o pau, e não é pouco. Só quero que você fique pra sempre do meu lado. Seu sorriso é tão lindo que me deixa alucinado e paralisado, admirando sua beleza. Você na outra encarnação só podia ser uma princesa ou uma atriz. Você é tão linda que merece uma estátua no centro de Paris. Se eu tivesse o dom, te pintaria em um quadro. Tenho certeza que seria muito elogiado. Mas não é bem isso que quero de você. É simples, eu só quero nascer, crescer, viver e morrer com você. Com você, é só sempre ser, viver e morrer com você. Essa menina é rara, igual ela eu nunca vi. E agradeço a Deus o dia que eu te conheci. Essa menina é rara, pode ter certeza que a criatura mais perfeita de toda a natureza. Essa menina é rara e não existe outra igual a ela. Mais valiosa que um dia, diamante ou esmeralda. É a menina mais bela, menina mais bela, menina mais bela. Eu sei que essa vida não é nenhum conto de fadas, mas sei que você é minha princesa encantada, que me faz sentir um rei quando está perto de mim. Enfrentaria Troia pra ficar contigo assim, pertinho um do outro, falando baixinho no seu ouvido. Você não sabe o quanto me orgulho quando me chama de meu amor, meu anjo e meu lindo. Por você eu faço o que preciso for. Se quiser te dou uma estrela em prova desse amor. Você é a joia mais valiosa desse planeta. Se preciso agir numa viagem no cometa, vem pra cá que eu te ensino o que é amar. Amor verdadeiro, sem ter medo de errar. Sentimento pleno e sem desconfiança. Queria ter te conhecido ainda criança, pra crescer contigo e estar sempre presente. Mas tudo tem seu tempo e esse é o tempo da gente. Não há nada no mundo que vá nos impedir. Eu já decidi, é com você que eu vou seguir. Vem comigo, ainda muito pela frente. Mas eu tenho uma certeza que eu te quero pra sempre. Eu te quero pra sempre. Essa menina é rara, igual ela eu nunca vi. E agradeço a Deus o dia que eu te conheci. Essa menina é rara, pode ter certeza. Criatura mais perfeita de toda a natureza. Essa menina é rara e não existe outra igual a ela. Mais valiosa que um vídeo, a mais de esmeralda. É a menina mais bela, a menina mais bela, a menina mais bela. Essa menina é rara, igual ela eu nunca vi. E agradeço a Deus o dia que eu te conheci. Essa menina é rara, pode ter certeza. Criatura mais perfeita de toda a natureza. Essa menina é rara e não existe outra igual a ela. Mais valiosa que um vídeo, diamante ou esmeralda. É a menina mais bela, a menina mais bela, a menina mais bela.